galera, aqui é o André, eu não posso andar agora, depois do bip deixa o recado, falou. Não, Amaury, tô te ligando só pra te avisar, se você for passar aqui em casa e eu não tiver, tô lá na padaria, falou. Tchau. Eu tô aqui no balcão da padaria, neguinho vem aqui bater ponto todo dia. Eu tô aqui no balcão da padaria, parecendo paulista. O papo aqui ou é futebol ou é mulher, quase nada de papo sério, você sabe como é. Afinal já basta o tanto de treta que a gente passa na vida. Agora é hora sagrada de chegar na padaria, sentar no balcão, pedir um pão, uma cervejinha. Pensar mais que horas são. Ficar de papo com a rapaziada, aquela galera engraçada, de idade variada. É o point dos caras, é igual posto de gasolina de boy. Eu vou ficando com o zóio bem aberto, só na sacação pra ver o que acontece por perto. Tô aqui no balcão da padaria, neguinho vem aqui bater ponto todo dia. Eu tô aqui no balcão da padaria, parecendo paulista. Vê a reação, parece que nunca se viu algo assim. É o comentário na nação. Padoca, é ou não é uma cocota? A gatinha passa, neguinho logo se torta. Pra dar uma conferida, uma olhadinha banal, parece que ela é só um material. Às vezes neguinho nem tá a fim de olhar, mas tem que olhar, afinal pega mal. Tem que ser macho e tal. Me diz aí, será que ninguém se cansa de ficar na zoação? Achar que é criança, é claro que tem tempo pra tudo nessa vida, mas o que eu penso é na vida sofrida de quem vive com um cara que não tá a fim de crescer. Hey, hey. Deve doer, mas fazer o quê? Eu tô aqui no balcão da padaria, neguinho vem aqui bater ponto todo dia. Eu tô aqui no balcão da padaria, parecendo paulista. Mas é nóis, se é isso não ficar. Eu tô aqui no balcão da padaria, neguinho vem aqui bater ponto. Atenção, não tô falando mal de São Paulo não. Quem vive aqui é meio herói só por aguentar a pressão. É que se ninguém se pergunta sobre os costumes que a gente tem, ninguém faz isso por a gente mesmo. E além disso eu gosto de ir na padoca também. Nesse momento que eu penso nesse alto astral geral do brasileiro. Diz aí amigo, será que é verdadeiro? Porque no meio da multidão é carnaval. Mas será que no fundo do nosso coração a gente não tá muito mal? Eu não sei, eu só sei, meu travesseiro é quem diz se realmente a gente é feliz. Se realmente a gente é feliz.